consciência que o pobre tem seu lugar. Dançando no embalo do meu som, ritmo envolvente quando toca, geral sente o tamborzão. O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão. Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão, ao som do tamborzão, uhum. O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão. Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão. Vai descendo, vai, vai, vai descendo, vai, vai. Ela tá dançando,